Ouça agora Poemas ao Rei. Qual valor teria em ir para o céu se eu não visse o meu Criador em toda sua glória à minha espera? Qual razão haveria em estar no paraíso sem a presença do meu Jesus a sorrir? Ele me diria: valeu a pena derramar meu sangue. Hoje estás aqui comigo. Então eu me pergunto: qual a razão em andar por ruas de ouro se o dono do infinito não estiver lá? Qual motivação existiria em morar no céu se eu não pudesse desfrutar da genuína presença de Cristo? Se eu não pudesse ter a singela visão do meu Criador a me olhar, de nada valeria a eternidade no céu. Se não fosse pelo fato de estar com Ele, de nada valeria o céu em toda sua beleza se o dono da glória não estivesse por lá, sendo meu sol, sendo meu sol, sendo meu sol, sendo meu sol. Olá, irmãos, tudo bem? Eu escrevi esse poema e intitulei com o nome Eternamente com o Senhor. E eu separei um salmo para nossa reflexão, é Salmo capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte: ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe e cuide de cada um de vocês. E não percam o próximo Poemas ao Rei.